Então, faça um resumo aí do que você foi discutido antes. Então, a gente está falando sobre a questão dos abaixo-assinados, né, para regulamentar aí o Partido Pirata. E a gente começou o diálogo falando das trocas que consideraríamos importantes num momento de abordar as pessoas para fazer com que elas para que elas aderissem ao abaixo-assinado e aderissem aos piratas. Então foi levantado, por exemplo, que o Partido Pirata ele possui sim material de troca, que é desde de conhecimento adquirido ou de possibilidade de criação desse conhecimento pela plataforma pirata, e que também nós podemos ter outros, digamos assim, brindes para oferecer, como hackerspaces itinerantes. A gente pode formatar um hackerspace itinerante que ele possa circular por várias regiões próximas, e nesse momento em que o hackerspace vai para uma região, ele também vai assumir o papel, desculpa, de fazer a publicidade e a propaganda pirata naquele espaço. Em consequência disso, também será um momento de coletar assinaturas. Outras formas também, software livre, pendrives, fazer parcerias botar um pendrive lá com material de software livre, DVDs, palestras mesmo, antipalestras, né, diálogos, conversas sobre a questão do conhecimento, do open source, do compartilhamento do conhecimento, isso tudo. É um produto que nós temos que podemos oferecer em troca da assinatura e da adesão das pessoas para que o Partido Pirata seja criado. Também o Alexandre sugeriu ali meios de baixo custo ou custo zero, como podcasts, vídeos, e-books. Falando sobre isso, materiais produzidos por integrantes do Partido Pirata e tal. Falando sobre isso, nós dialogamos que o Partido Pirata pode criar uma campanha igual ao que é criado numa rede comercial de meio de comunicação, porém com custo zero, produzido por nós, material nosso, produzido por pessoas nossas e por nós, e fazer com que essa campanha viralize nas redes sociais e em vários outros espaços que o Partido Pirata consiga entrar de forma sem custo. E através desse material e dessa viralização, atrair pessoas que não conhecem o Partido Pirata também, ou que sejam simpatizantes, e fazer com que essas pessoas queiram ser agentes, A pessoa vai pegar a assinatura de coleta, seja um agente de coleta de assinaturas para o Partido Pirata. Dialogando sobre isso, veio então a tua intervenção, que você sugeriu para nós que a gente fizesse a formação dessas pessoas, que é um ponto importante. E a partir daí tem mais todo o conteúdo que a gente começou a dialogar a partir de então, que daí cada um coloca aí o que. Mas basicamente o resumo da ópera é isso aí, do início dela. Então, eu pontuei algumas coisas. Primeiro, que outros partidos, eles têm uma rede já grande, e o Partido Pirata existe uma rede externa ao partido, né, que é grande, mas não está conectada. Então, a gente precisaria agregar esses movimentos que estão ao nosso redor. A outro ponto era a gente ter pelo menos três causas, porque não é só levantar a bandeira pirata, porque no Brasil não significa nada a bandeira pirata, né? No máximo que é crime. Então a gente precisa levantar pautas que o Walter colocou meio de curto, médio e longo prazo. Eu, por exemplo, pensei a primeira coisa como democracia líquida, de curto prazo, que dá para a gente criar uma ferramenta de participação e interação. A privacidade está em discussão desde 2013 com o Snowden, né, a questão de vigilância, que teve o IUF agora, também é uma pauta que dá para lutar. E transparência é uma pauta que já agrega todo mundo. Já existem muitos movimentos de transparência no Brasil que daria para a gente se focar nisso, né? O Open Access, governo aberto, essas coisas. A outra questão é que muita gente tem dificuldade. Não é simplesmente você baixar uma ficha de apoio do site e pedir apoio para as pessoas. Elas vão querer saber o que é esse partido e a pessoa não vai saber responder. Então, vão perguntar: você não é associado do partido e quer pedir apoio? Então, a gente precisa, pelo menos, criar uma formação de uma semana, 15 dias, não sei, para criar esses mobilizadores, né? Seria uma formação de pessoas que vão mobilizar e talvez dar uma associação temporária, tipo um crachá, alguma coisa que autentique aquela pessoa como um membro associado particular para poder coletar assinaturas. Mesmo que ele mora no interior, a gente pode fazer videoconferência, online, etc. Já teve casos da gente abrir um regimento e membros que não eram associados, eles se tornaram associados apenas com duas reuniões presenciais e duas reuniões online. Então é possível o secretário-geral e a coordenação nacional abrirem esse procedimento. O resto eu não lembro muito bem, mas falei de a gente propor ações, né? Não simplesmente marcar um evento para coleta de assinatura, a gente fazer um flash mob, fazer uma luta de defesa por alguma coisa, como o caso do Mega Filmes, né? A gente pode ter uma sugestão do Canon, da gente ir no ECAD, para questionar essa questão de direito autoral, botar a pauta de direito autoral, que tem a ver com o Partido Pirata, né? Copyright, essas coisas. Então a gente pode pensar em ações, e se cada 15 dias a gente fazer uma ação constante, mais ou menos no formato da MPL, do Passo Livre, de estar sempre fazendo ações a cada semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, esse movimento pode ir crescendo. Então, mesmo que a gente não tenha muita gente no início, a gente tem 10 pessoas, depois tem 20, depois tem 30. Então, essa lógica é boa. A outra que a gente falou é de a lógica de enxame, né, de rede. Da gente criar eventos em várias cidades, criar um mapa, né? E qualquer pessoa pode colocar o seu mapa lá. Assim, se colocar no mapa, ligar o seu ponto em qualquer cidade e todos fazerem um evento ao mesmo tempo. Eu acho que basicamente é isso o que funciona na minha cabeça. Só queria fazer um adendo ali, desse evento em rede que você falou, que a gente pode, nesse em rede, a gente pode, eu acho assim que você comentou de 15 em 15 dias, eu acho que de 15 em 15 dias, por exemplo, mas não as mesmas localidades. Eu acho que a gente pode até fazer semanal e elencar e dividir por tabela. Por exemplo, a tabela da primeira semana, que localidades? Aí entra lá São Paulo, Manaus, Tocantins, Palmas, interior de Minas Gerais, ali, Rio Grande do Sul e tal. Aí na segunda semana, aí entra outros tantos, porque daí eu acho que facilita mais e mantém sempre, né, tá sempre alguém vindo à tona ali. Eu penso que semanal acaba pesando muito e se esgotando muito rápido as pautas. Para começar, tinha que ser um período um pouquinho maior. Além, maior que uma semana. Sim, pode ser. Ou nesse formato que eu falei também, que é, por exemplo, pode ser semanal, mas não, por exemplo, Caxias do Sul participa de uma vez por mês só. Então aqui não vai ser, né? Porque daí nesse sistema não esgota. Aí na semana que vem Porto Alegre, na outra semana Santa Maria, na outra Pelotas. E daí na outra, daqui 5 semanas, volta Caxias do Sul de novo. Tem que conseguir mobilizar a galera a nível nacional e debater isso. Então, se a nível nacional a gente conseguir uma massa crítica boa, assim, pessoas que possam doar um pouco do seu tempo para participar mensalmente ou sei lá de quantos em quantos meses, dependendo do número de pessoas, né? Aí tá valendo. Tá valendo começar, de qualquer forma. Entendeu? Vamos começar. A partir do momento que as pessoas começam a ver que está andando, está conseguindo mobilizar a galera, eu acho que aí vão somando pessoas. Isso aí, acho que começar tá bom, é o princípio. Acho que esse diálogo aqui é para isso e a gente está criando o pad ali. A partir disso, acho que a gente pode pensar num Lumio e daí ampliar o diálogo ou acrescentar. Parece que já tem esse diálogo lá no Lumio, daí a gente chega com essa proposta que podemos daí, né, continuar o diálogo que já tem criado lá, acrescentar. Eu anotei ali no pad, né, uma das ideias, o Partido Pirata TV. A ideia seria um vídeos, tipo, botei uma sugestão ali, tipo, o Partido Pirata convida, tá? Claro, não é é só uma ideia. E convidados que compartilhem conhecimento, tipo, convidar hackerspaces, né? Eu acho que no Brasil a gente já tem aquele space nas principais cidades, talvez não todas, mas sei que tem Santa Catarina, tem São Paulo, tem Bahia. Então, convidar, né? Pegar um convidado no um hackerspace, o cara que manja lá, sei lá, que nem tem aqui o Lucas, que é das ciências da computação, mas é músico e tem uma palestra muito legal, já deu no FIS, eu acho, mais de uma vez. Sobre produção musical utilizando software livre. Tem mais uma galera da Casa da Cultura Digital aqui de Porto Alegre, que é o Leonardo Folletto. Tá? Ele fala muito bem sobre as licenças livres, né? Sobre licenças diversas. Ele é escritor e tal. Convidar também um outro programa, tipo Segurança e Privacidade. Né? Tem pessoal do POSSEC. Eu sei que tem bastante gente que talvez doaria seu tempo aí para falar sobre um assunto. A gente, né, talvez do próprio Partido Pirata tem pessoal empoderado também. Mas aí convidamos, pega um convidado, cria um programinha e deixa disponível. Daqui um tempo quinzenal, mensal, que dá para dividir e criar vários programas com bastante gente apoiando, né, até divulgando seu espaço. Tipo, os hackerspaces vão estar compartilhando conhecimento com o Partido Pirata, né, compartilhando uma formação com o Partido Pirata, e ao mesmo tempo divulgando seus espaços, né. E um hackerspace batalha bastante para se manter, não é fácil manter um hackerspace. Eu acho que era um tipo de coisa que divulgaria e ajudaria todo mundo. Walter? Sim. Você colocou sobre a gente ver as discussões que estão no Lumio, né, no site, essas coisas. Mas eu estava pensando o seguinte: talvez para isso dar certo, a gente teria que envolver o mínimo possível o Partido Pirata. Só usar o Partido Pirata para as questões burocráticas mesmo, né, que forem necessárias para tornar alguém associado, fazer um site, etc. O que você acha? Você quer dizer que deveria ser uma iniciativa não do partido, e sim das pessoas? Não, por exemplo, muita gente tem resistência a partidos, né? Sim. Mas aí eu pensava o quê? A gente criaria um site específico para coleta de assinaturas, ou um movimento pirata. Isso. Movimento pirata, por exemplo. Isso sim. Isso sim. É isso que eu, que eu, que eu, que é essa ideia que eu falei. Até agora eu estava falando isso. Tirar do partido, hackear o Partido Pirata. Ah, esqueci de colocar no texto ali que a gente está gravando. A ideia inicial veio de nós hackearmos o Partido Pirata no sentido de busca de assinaturas de apoio ao Partido Pirata. É isso, mas aí, por exemplo, a gente criaria esse movimento, né, para o abaixo, para coleta de assinaturas, mas e também a gente deixar o mais fácil possível para, por exemplo, o Mumble. Ele está com o endereço do Partido Pirata, mas foi uma iniciativa fora do partido, né? Iniciativa do Yuri e do Pupo, e que está junto do Partido Pirata, mas ele funciona independente do Partido Pirata. Se o Partido Pirata sair do ar, o Mumble continua, entendeu? Sim. É autodeterminação, né? mas ao mesmo tempo a gente saber usar a estrutura do partido para ampliar, né, a comunicação internacional, a coisa nacional, né, cartórios, essas coisas, caixa-correio, essas coisas. Então a gente usa as questões burocráticas só, né? Isso, é fazer o bom uso da estrutura. Questão de dinheiro que é problemática, que a gente não resolveu ainda. Essa questão do dinheiro, acho que a gente vai começar a resolver a partir de agora, e acho que a galera já está mais madura para essa questão financeira, por exemplo. Só para te ter um exemplo, acompanhar o nosso encontro sul, é o Peter, né? Sim. Então, lembra ali as meninas da fala feminista, da mesa feminista? Eu acompanhei pouco, não prestei atenção em tudo. Elas eram combatentes vermelhas, é o coletivo delas. Sabe quanto cada uma delas dá por mês para o coletivo Combatentes Vermelhas? R$ 50 cada uma para fazer parte. Naturalmente, não tem ali choro assim, ninguém diz, bah, vou dar 50 pila. Não, elas dão com amor para os combatentes femininas e acham pouco. Ainda coletam mais entre si. Mas então, o que a gente coloca no Partido Pirata é opcional, né? Porque tem gente que dá mais e tem gente que dá menos. Isso, então, assim, dar dinheiro para o Partido Pirata tem que deixar de ser tabu também. Por exemplo, eu não teria condições hoje de dar 50 pila por mês ali. Não teria. Mas eu teria condições de dar um mensal ali, certo? E talvez até fazer um trabalho que gere um dinheiro para o partido, né? Você já olhou esse site aí? Unlock.fund? Não, mas Não, hackers não. usam ele. Geralmente os hackerspace eles estão usando, então é o quê? Cada pessoa contribui mensalmente com um valor, R$ 20, R$ 100. Então eles fazem uma meta de, por exemplo, de três etapas. Se chegar a R$ 1.000, paga as contas básicas. 1.500, a gente se torna uma associação. 2.000, a gente compra uma impressora 3D, entendeu? Sim, eu vi no Matter Hacker. Vi ele assim. Beleza. Então isso aí acho que resolve o problema do partido. Resolve. Mas quais são as nossas metas? Tem uma sede em Brasília? É, as metas partidárias teria que daí definir em coletivo maior, mas são grandes, do partido como um todo. Servidores? Teria que ter sede nas principais cidades, né? Pelo menos. Teria que ter um diretório, teria que ter estrutura, teria que ter um espaço, um espaço digital, acho que teria que ter. Teria que proporcionar inclusão digital, um espaço que forneça uma inclusão digital. Eu acho que teria que ter isso. Mas as metas podem ser menores para a gente fazer por enquanto. Eu acho que diretórios é mais depois que você se torna partido mesmo, né? É, sim, tá certo. Mas o que dá para fazer é coisas que sejam necessárias, tipo servidores. Se a gente quiser montar servidores anônimos em cada cidade, aí Fundamental. faz uma parceria com alguma casa de cultura digital, hackerspace, ou centro de advogados, sabe? Uma estrutura melhor que tiver, né? Para guardar servidores. Fundamental. Esse tipo de ação acho que tinha que ter, esse tipo de estrutura acho que tinha que ser fornecido. A loja pirata, ela tem que ser, tem em todos os lugares, não pode ser só Curitiba, né? Exatamente. Mas o que que tem? A gente tem a necessidade de convidar pessoas e pagar por elas, né? Designers, advogados, tradutores, desenvolvedores. A estrutura essa acho que tem que ser completa daí. Daí teria que ser uma estrutura, não importa se ela seja centralizada num lugar ou seja, ou melhor que não seja, que seja pessoas de vários estados, vários locais diferentes, e que essa estrutura comporte todas elas a nível nacional mesmo, e que essa estrutura contemple a nossa necessidade, que vai ser não igual a de uma empresa privada, mas ela vai ter muitas coisas parecidas, como, por exemplo, a pessoa de finanças vai ter que conhecer, né, contabilidade, economia, investimentos. Quanto mais souber da área de ciências econômicas, melhor. A pessoa de comunicação, quanto mais souber da área de comunicação social, melhor. Engenharias, e assim vai. Então, isso tudo vai ser da demanda que nós tivermos, né? Se tu perguntar para mim, o meu cérebro nesse momento não vai funcionar, porque ele vai ampliar a coisa. E eu acho que a gente tem que ter mais sucinto. Então, eu até peço desculpa, eu não vou poder ajudar, porque senão eu vou falar coisas aqui que vai ficar impossível de ser realizado. Mas eu acho que tem que pensar nisso, nesse sentido, de comportar, de facilitar o nosso trabalho, no sentido de automatização do trabalho, que nem se a gente fosse botar robôs para fazer uma coisa que é mecânica ali, que de um trabalho repetitivo, em vez de botar um ser humano, botar um robô. Seria mais ou menos assim, usar o ser humano no que ele tem de melhor e cada um na sua área, sem forçar muito essa questão da burocracia e do, sabe, da hierarquia. Deixar mais, isso acho que pode ser mais anarquista assim. E daí eu acho que tu vai trazendo maturidade para o diálogo. Eu lembrei de uma ideia aqui que eu estava pensando no, na ideia do espaço pirata, né? Eu acho que um dos problemas que a gente tem no Partido Pirata é ter muita gente que queira trabalhar, mas elas estão dispersadas em várias regiões do país, né? A gente se comunica só online. Aí eu pensei assim, e se todo mundo se juntasse num avião, por exemplo, e cada mês fosse para uma cidade para criar o espaço lá, criar o hackerspace, criar o espaço pirata. E montar os servidores, fazer as ações e ficar e montando as estruturas em cada cidade. Você acha que isso é uma ideia que poderia funcionar? Eu acho que poderia nessa plataforma que tu botou ali, o ônibus, hacker e avião, porque tem lugar que vai ter que ser de avião mesmo, mas tem lugar lá na Amazônia vai ter que ser de barco, né? Não, eu falei avião porque o ônibus e o barco já existe, né? O avião seria uma criação nossa. Ah, o ônibus e o barco já existe. Ah, sim, o ônibus já existe. Eu já conheci o Itai, já ouvi falar do barco também, Mas tá o certo. avião seria uma invenção nossa, né? Da gente fazer o avião nosso mesmo e sair viajando por aí. Perfeito, eu acho que tem que ter a formação do piloto, acho que teria que ser completo, acho que ele teria que ser foda pra caralho, velho. Meu Deus, eu acho que nós somos. Cara, eu acho que nós somos foda pra caralho, velho. Eu acho que nós somos foda, véio. Essa é a impressão que eu tenho. Quando eu vejo ali quando eu tô num espaço, que nem eu estive, no Encontro Pirata, e escuto os diálogos que os piratas trazem, cara, é foda. É foda, é a revolução. Eu acho que tá faltando só aquele link lá da rede que tu comentou antes, de ligar. Então isso que tu tá falando aí de criar o avião, velho, nós temos que ter nós temos que ser foda, nós temos que fazer o avião, nós temos que fazer o piloto do avião, nós temos que fazer a pista do avião, a gente tem que fazer tudo. Aí sim, boto fé. Aí dá até vontade de escrever um projeto, cara. De entrar nesses qualquer coisa dessas de pedir fundo. Até, no, no, até na NASA dá para dar vontade de escrever um projeto para a NASA, daí se for o caso. Mas é isso, a ideia principal na verdade é essa, é de juntar uma galera, por exemplo, 42 piratas, né? E que tem lá o Yuri, tem o Canon, tem o Fukui, tem pessoas de vários estados, só que eles estariam todos juntos, né? Seria uma imersão focada no Partido Pirata, né? Então eles estariam viajando por todas as cidades para montar esses espaços piratas em cada cidade. É a formação, né, lá da escola pirata, da cultura pirata. E as ações. Eu acho que é uma ideia que poderia ajudar a acelerar o processo. Mas Acho que o. é vontade e engajamento das pessoas também, né? Saber se alguém tem interesse. Open source. E acho que esse interesse não é só dos piratas. Acho que vai ter que. por exemplo, ir nas culturas digitais, casas digitais, e tem que ir nos hackerspaces, como o que tem em Porto Alegre, ali no Vila Flores, que o Alexandre faz parte. Acho fundamental essa interdisciplinariedade. Tem que ter. Aí eu acho que vai para frente. O open source do avião, por exemplo. Tem como fazer. Tem. Os caras estão fazendo foguete, cara. Tem como fazer avião. Eu mesmo contribuo com alguma coisa ali, porque eu estudei física e alguma coisa ali eu vou poder contribuir, com certeza. E tem mais gente para trazer também, por exemplo, o meu irmão é matemático. E se eu perguntar para ele, ô, tu não vem aqui ajudar nós a fazer uns cálculos e tal, ele vem. Certo que vem, ele é que nem da minha formação. Entende? Então, assim, tem como agregar, certo? Só tem que fazer a plataforma, criar a plataforma e se organizar. Por isso que eu bato na tecla da organização, por isso que eu estou batendo na tecla do PED ali. Porque o PED é onde fica escrito, daí a gente esquece, amanhã vai dormir e tal, porque ninguém é obrigado a ter memória de elefante também. Daí tu vai ali, lê o PED, tá ali. Daí tu te lembra e continua. O PED para mim é a continuidade é a inteligência artificial escrita. Tu tá ali, tu bota o que a gente produziu hoje, amanhã tu acorda, tu vai lá e tu pode continuar. Vou precisar sair, tá? Desligar aqui, ó, o bichinho. Mas eu já favoritei o pad. Acho que amanhã eu anoto mais alguma coisa lá. Valeu, galera. Boa noite. Só queria saber uma coisa, por que vocês saíram dos grupos do Telegram? Eu tô no Piratas do Sul, tá? É que na verdade é muito grupo, muita mensagem e preferi focar ali só para dar uma atenção pro pessoal que tava entrando. E na verdade, eu já afastei do Facebook, a ideia é afastar do Telegram. Agora tô no IRC, apesar que não encontrei ninguém por lá ainda, e aqui no Mumble. Não, beleza. Eu só falo assim, se vai sair do Telegram, tem que ver qual o outro canal que todo mundo vai usar, né? Porque o Telegram também não acho legal. O IRC eu até acho legal porque qualquer pessoa pode acessar, né? O Telegram precisa ter celular, instalar, etc. O Mumble também precisa instalar, então. Se a gente for sair do Telegram, tem que ver onde que vai ser o canal que todo mundo se encontra, né? O ponto de encontro. É o Telegram, eu tô no Pirata Sul. E aí, na verdade, eu não tenho smartphone, eu uso no Note e no Desk. Beleza, Alexandre. Abração aí. Falou. Eu sobre por que que eu saí fora dos grupos foi. A gente fez ali o encontro em um mês, foi muito trabalhoso, foi assim desgastante para mim pessoalmente e a gente, eu dei uma dedicação exclusiva para ele, praticamente. Ajudei um pouco no IUF, mas bem pouco. E no final do encontro, na última semana, eu sabia que em algum momento fisicamente eu ia botar isso para fora, ou seja, eu ia adoecer, mas eu tinha planejado adoecer nessa semana, que a partir de segunda-feira, que é a semana que depois do encontro. Mas rolou aqui uma viração de tempo na minha cidade, no final de semana retrasado, e eu fiquei a semana do encontro doente. Eu adoeci forte, fiquei com febre 3 dias e tal. E isso me debilitou muito, e quando o cara está debilitado, o cara perde muita coisa, perde muita coisa. Uma das coisas que o cara perde é o descanso pleno. O cara fica muito mais cansado, muito mais fácil e descansa menos. Então eu fiquei recluso aquela semana e me dediquei ao encontro. Conseguimos realizar o encontro e eu não consegui melhorar em Porto Alegre. Eu fiquei uns dias a mais, eu tive uma agenda a mais em Porto Alegre, eu fiquei fora. E quando eu retornei, então, a minha atividade normal, eu tava ainda tô ainda com me recuperando e tal, ainda não tô 100%, mas tô quase lá e tal. E eu tava assim, com um pouco de cansaço mesmo. E precisava dar um tempo. Então eu saí de vários grupos ao mesmo tempo, porque eram grupos que eu não estava conseguindo acompanhar e eram grupos que eu não estava conseguindo contribuir. Então foram os grupos que eu decidi então sair fora para poder dar uma respirada. E um grupo específico eu saí fora porque uma pessoa foi agressiva comigo e eu não quero. E eu fiz daí uma leitura de que era melhor eu sair de cena e dar um tempo para semana que vem retornar ali e tal, do que dar uma resposta agressiva para a pessoa e prejudicar o coletivo como um todo. Então eu resolvi de um grupo apenas eu sair por causa disso, por causa dessa questão de que eu acho que fui, assim, entraram de sola ali numa questão contra mim ali que não havia necessidade. E como eu tô com pouca paciência por causa dessa situação toda, do cansaço e tal, eu achei que eu corria o risco de dar uma, cometer uma agressividade ali, uma reação agressiva desnecessária. Eu pensei no coletivo sair desse grupo, mas já conversei com as pessoas, parece que já tá resolvido e eu também já tô melhorando e já repensei várias vezes, então daqui um pouco, semana que vem, já tô retornando ali. E os outros grupos, então eu saí porque eu não estava produzindo para os grupos e eu não estava conseguindo acompanhar os grupos. Então, alguns eu vou retornar aos poucos conforme eu for, né, me interagindo de novo e tal. Faz parte disso também uma questão de que eu vou precisar me dedicar um pouco mais agora a Caxias do Sul, uma vez que a gente conseguiu já resolver uma questão do Rio Grande do Sul importante. Então agora é o momento de eu aproveitar esse nosso encontro do Rio Grande do Sul, o Fórum Social Mundial que se aproxima, que parece que os piratas vão se organizar para participar, e o próximo Conexões Globais, que é um evento que a gente participa, para tentar aglutinar piratas aqui em Caxias do Sul. Então daí eu vou precisar também estar focado aqui. Por isso que eu acabei saindo de grupos aí, como por exemplo o Bucaneiras, que eu apoio e, né, apoio toda a luta feminista aí e tal, mas nesse momento eu optei por sair. Mas nada disso é com relação à minha a saída ou afastamento do Partido Pirata, não. É só dos grupos do Telegram apenas e apenas isso. Então, eu perguntei porque eu já tinha imaginado mais ou menos o que era. Logo depois do Encontro Sul, eu vi todo mundo saindo dos grupos, então o pessoal já estava estafado, né? Porque estava muito desgastante os últimos meses dos conflitos internos e externos de produção, etc. Mas então, eu acho que esse é o grande problema que a gente tem, que a gente não, ninguém pensa muito em como resolver isso, né? Se você acompanhou o IUF, você viu que estava tudo centralizado em algumas pessoas e essas pessoas não aguentaram mais e começaram a ficar doentes e brigar com essas brigas que você fala, né? Começa a agredir internamente e externamente porque não resolve as coisas. Então eu acho que antes da gente começar qualquer coisa, isso nem é formação, né? É mais de organização, de metodologia, de resolução de conflitos, de consenso, de comunicação. A gente precisa muito conversar sobre isso, como não desgastar as pessoas. Então, não sei se você acompanhou, a gente chamou reuniões em setembro ou outubro, acho que foi outubro, de Assembleias Livres, Reforma Política. Reforma Política você acompanhou, e Norte e Nordeste. Mas a gente está habituado a quê? Você tem o projeto que você lançou agora, abaixo-assinado, né? Abaixo-assinado pirata. Aí você é o articulador disso. Aí você fez o pad, você chamou a primeira reunião, trocou ideia aqui, só que fica tudo meio focado na sua pessoa. Então a gente tem que começar a criar política de revezamento, né? Não ter só uma pessoa que toda semana vai estar chamando isso. A gente ter essa política da zeladoria, né? De essa semana você chamou, a próxima é o Alessandro, na próxima sou eu, entendeu? A gente tentar colocar essa política de divisão de tarefas como prioridade para evitar todos esses problemas aí. Perfeito, perfeito. Tira o foco, né? Tira o foco, até porque, assim, como nós somos piratas, um dos princípios é que a gente é coletivo, a gente não pode ser personalista. Então, uma das coisas também que eu achei que me levou a sair, a fazer esse afastamento, foi que eu fiquei muito no foco, porque realizei, claro, eu fiz o caminho, né, de realizar e ajudar e colaborar. E talvez isso surpreendeu muita gente e fez com que as pessoas olhassem muito para mim, ofuscando outros piratas que têm um trabalho até maior que o meu por estarem há mais tempo no partido. E eu acho que isso não é positivo, a minha leitura pessoal, não a deles. Eles me elogiaram, eu agradeço os elogios, sou grato, principalmente pelo reconhecimento de cada um, foi unânime o reconhecimento, e a isso eu sou muito grato, mas para o coletivo. Eu acho que a minha parte eu fiz ali e agora eu saí de cena também para que outros ocupem o espaço. É justamente por isso até que eu lutei aquela luta para que os espaços, já queria unir a palavra criação com espaço, para que se criassem os espaços dentro do Partido Pirata para que as pessoas ocupem esses espaços. Quanto mais pessoas estiverem ocupando esses espaços, mais certo vai dar o que a gente pretende fazer. Só para relatar aqui, comunicação não violenta. Exatamente. Necessário. Necessário. Uma das coisas que eu faço muito, quando consigo, claro, porque às vezes o cara não consegue. Porque eu sou humano também, erro, né? Somos todos, né, passíveis de erro. Mas sempre que eu posso, eu interpreto e dou uma e procuro não revidar com violência, mas é preciso fazer um exercício e aprender, né? Eu acho que é uma tecnologia, comunicação não violenta. Ah, sim, claro. Com certeza, eu gosto do Mambo, do diálogo do Mambo. Até também para que as pessoas se percebam assim que é preciso ouvir também, né? E aqui no Mambo tem várias pessoas, então a gente vai se educando a ouvir também, isso eu acho importante. Por exemplo, eu sou uma pessoa crítica, né? E a crítica incomoda, né? E muita gente me considera troll, mas quem me conhece pessoalmente vê que eu sou uma pessoa calma. A questão é que se eu não concordo com algo, eu falo. Se eu concordo, eu fico calado, entendeu? As pessoas não estão muito acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas só a fazer elogios. Pô, Walter, massa, você foi massa, mas eu gosto de ver as coisas que não deram certo para a gente poder melhorar nas próximas, entendeu? Não é que foi tudo ruim. Mas, tipo, como eu coloquei a questão do Mumble, se o Mumble tem gente participando no encontro, seria muito melhor. Então, porra, foi tudo massa no Encontro Sul. Teve o Mumble, teve vídeo, teve, né, teve tudo, mas a gente tem que lutar para ter sempre mais. Eu considero que, por exemplo, até a palavra crítica eu até nem gosto muito de usar, porque a crítica já é meio pejorativa, as pessoas já levam para o lado pejorativo. Então, tu diz assim, ah, eu vou fazer uma crítica ao teu trabalho, a pessoa já acha que tu vai acabar com o trabalho dela. Mas então, assim, algumas ponderações, por exemplo, eu vou usar a palavra ponderação no lugar de crítica. Eu acho que as pessoas, é importante as pessoas terem a percepção de que os momentos existem, os momentos melhores para poder fazer algumas ponderações. Por exemplo, a pessoa tem o direito, tem, a qualquer momento, sim. Mas se ela conseguir perceber que aquele momento, se ela for fazer aquela ponderação, não vai ter uma repercussão positiva ou legal ou propositiva, ou vai fugir do objetivo que ela tem e ela puder segurar para antes ou poder antecipar se ela tiver essa percepção, eu acho importante. Eu acho que daí ali tu já elimina muito ruído. Eu gosto de chamar ruído nos diálogos também. Sobre o IUF, eu pratiquei isso. Por exemplo, teve um momento ali que eu vi a galera se degladiando. E daí eu olhava assim, tipo, porra, cara, eu olhava assim, via um fodão ali, batendo boca com uma fodona ali, batendo boca com outro fodão. E aí eu dizia, não pode, cara, não pode. Daí eu ia lá e elogiava a galera. Eu percebia que aquele momento era o momento que eu tinha uma função de chegar ali e ponderar para o lado de cada um tentar verificar o que cada um está fazendo de positivo. Então, sabe, essas coisas assim, mas eu não quero dizer que com isso que, por exemplo, tu está proibido de fazer qualquer coisa ou que eu não gosto do que tu faz ou que, pelo contrário, que eu vou ser contra o que tu faz. Não, nada disso. Mas apenas... com relação a você, eu acho apenas o seguinte, que é, às vezes a gente recém iniciou um diálogo, que nem vai acontecer algumas vezes no Telegram, de a gente recém entrar num diálogo que era uma discussão, que era uma coisa que tinha que ser definida, e por acaso, tipo, deu azar ou deu a má sorte de tu chegar e botar uma coisa, um post, postar alguma coisa, algum material que não tinha nada a ver com aquele diálogo e que daí gerou uma raiz do nosso diálogo. Então, nós estávamos num papo reto e daí se criou uma paralela, aquele papo reto, e daí se desvirtuou um pouquinho e em alguns momentos a gente conseguiu voltar para o assunto e focar, em outros a gente não conseguiu porque era outro espaço, né? Depende do espaço que a gente está. Apenas isso. Mas não significa que isso a gente não consiga trabalhar, dialogar ou se entender. Eu queria até falar sobre isso, porque isso, por exemplo, que você contou agora, é super normal de acontecer, né? Acontece toda hora. Porque o ambiente do instantâneo, ele é instantâneo. Então, como você falou, o PED, a gente organiza melhores ideias lá. Então, a gente também não usa fóruns adequados para fazer o papo reto que você quer dizer. A gente nunca conseguiu criar uma wiki lá colaborativa com o conteúdo que foi gerado no PED para lá. Você falou que PED é legal, mas o conteúdo se perde depois. Esse conteúdo do PED, ele tem que ir para um site, tem que ir para uma wiki, entendeu? A gente não tem um fórum de discussão, a gente discute no Facebook, no Telegram, no Mumble e vários locais. A gente não tem um fórum específico da economia pirata, né? As pessoas usam o Facebook. A gente não usa a lista de e-mail, por exemplo, que é o lugar também onde a gente pode ter papo direto. Acho que as ferramentas que os espaços que a gente usa também, elas propiciam essa coisa que você falou do desfocar, do tirar de um lado, porque você está lá no, na conversa e eu chego lá com outro assunto e isso muda, como eu fiz aqui agora, né? Até comentei ali que eu tirei o assunto do abaixo-assinado e mudei para organização pirata e metodologia de organização, né? Você disse irrita? Eu disse o quê? Você falou a palavra irritar? Não. Wiki? Ah, tá. Não, não. Não é irrita, não. Eu entendi que você falou que eu disse que irrita. Não, não, não irrita, mas Não, não foi. quando tira o foco, né? Mas assim, não, nada, nada de demais, assim, nada demais. Apenas só um apontamento de que isso acontece. Claro, é isso aí mesmo. É instantâneo, rola e não tem o que fazer, né? A gente Chegando tem em que número. tentar resgatar depois só o foco ali, mas Você vê que tudo bem. o Lumio, ele não é um fórum. O Facebook também não. Então, no Lumio, as pessoas não concentram no tema ali. Tá falando lá da denúncia de agressão e o cara começa a falar de tribunal. Por exemplo, você e Juliana agora, né? Aí chega o Daniel Siqueira e fala outra coisa, entendeu? E aí, ali já mudou totalmente. E o Lumio, ele foi feito para isso mesmo. Ele não foi feito para você ter um pensamento original e manter aquele. O Lumen, a ideia é você criar uma proposição e depois vai criar outra e vai mudar tema até aquilo virar outra coisa. Essas redes instantâneas são assim, ele não tem um pensamento sólido, é líquido, né? A gente chama de democracia fluida. Sim, entendi. Então a gente tem que usar a lista de e-mail. Eu estou tentando usar a lista de e-mail, né? Quem aparece lá eu respondo. O fórum, estou tentando fazer com que a gente instale logo, que é o Discourse, viu? O pessoal de Minas Gerais está usando. A gente tem que buscar as ferramentas próprias para cada coisa. O pessoal de Minas Gerais, eu estou gostando do material que eles estão produzindo. Já vi o fórum deles ali, achei foda pra caralho. Então, aí a ideia é levar isso aí para o lado nacional. Se a gente tiver um fórum daquele, eu já vi muitos lugares usando, o Partido Pirata da Itália, outros lugares, e funciona bem. Esse fórum ele organiza os assuntos relevantes e deixa os irrelevantes para trás, entendeu? Então você pode moderar bem ele. E aí você tira o que não presta e deixa só o que presta, entendeu? Claro. Aí a gente não fica com ruído, não fica com bagunça. Se um cara como eu entra lá na sua conversa, você tira aquele cara chato e deixa só a conversa normal. Entendi. Porque a internet é isso mesmo, cara. A internet é caos. Então a gente tem que tentar controlar ela para ficar acessível e uma boa leitura, né? A vida é um caos, né? Não tem É. nada na vida que não seja um caos. Mas é isso, anarquia não quer dizer desorganização. A gente pode se organizar, né? Isso, completamente. Eu sou a favor. Eu, para mim, é organização é base para tudo, para a gente conquistar algumas coisas. E anarquia, para mim, é a mais alto grau de consciência humana. Por exemplo, eu não vou te agredir. Vamos supor, você aí na Bahia, daí eu aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vou dizer para ti que baiano é isso, é aquilo e tal, porque pô, é errado, né? Eu sei que é errado, então eu não devo fazer isso. Então isso para mim é um anarquista, é um cara que tem consciência dos seus atos plena e não dizer assim, ah, eu posso dizer o que eu quero, então eu vou te chamar de sei lá o quê. Não, cara, não posso te chamar de sei lá o quê. Isso é crime, pode ser, né? Então, esse tema aí é complexo porque já vem antes de mim no Partido Pirata e a galera tem divisões e rachas que eu nunca entendi porque existem. Não sei se você sabe das histórias mais antigas, tinha uma história do norte contra o sul, do sul querer tirar o poder do nordeste, o nordeste com o sul, e esses papos eu nem entro muito porque eu não entendo. Vieram me falar isso, já me falaram alguma coisa disso, mas assim também não concordo com isso, não compreendo, porque eu para mim não tem fronteiras. Eu tenho uma história assim, eu tive um avô que morreu com 93 anos ele morava no campo e eu passava as férias lá com ele. Lá eu plantava feijão, colhia junto com a família toda, né? Eram minhas férias, batia o feijão, debulhava o milho, carpia, enfim, juntava a bosta do gado ali ao redor da casa, enfim, fazia um monte de coisa ali. E meu avô, eu gostava muito de conversar com ele. E aí eu lembro que uma vez eu era criança e daí eu falei para ele assim que eu adorava viajar, que eu tinha um sonho de conhecer o mundo todo e até ir para a Lua e para o espaço, isso e aquilo, e nossa, infinito. Aí meu avô falou para mim que era muito importante antes de eu começar a viajar para fora, que eu conhecesse antes os lugares onde eu moro ali, da onde eu pertenço. Então eu comecei primeiro com a minha cidade mesmo, né, Caxias do Sul, conheci ela bem, depois o meu estado. E aí o país em que eu resido. E aí quando eu conquistei esse passeio pelo país, esse conhecer o país, aí eu vi que não existe fronteira, né? A única coisa que tem é que, por exemplo, um lugar pega mais sol que o outro, e daí por isso tem várias coisas que são diferentes, como plantas, como o calor, como a temperatura da água, os animais que podem ser criados ali e tal, e que essa é a única diferença, mas fora isso não tem diferença nenhuma, que são todos humanos, né? Então para mim não existe isso de aqui é melhor que lá ou lá é melhor que aqui, é o conjunto de tudo, né? Então tem que ter essa visão de pertencer ao todo e não de dividir. Agora, fazendo o papel de mediador, a gente ficou, por exemplo, falando mais desses problemas do que do abaixo-assinado, né? Então, a gente também tem que tentar evitar quando. Tipo, eu desfoquei o assunto, né? Então, tentar se automoderar também, né? Para não deixar sair muito do rumo. Apesar de eu achar importante a gente discutir essas coisas para não deixar isso acontecer, né? Eu acho, eu entendi, porque tu fez uma pergunta pontual, porque eu sou uma pessoa que me afastei dos grupos e sou uma pessoa que até semana passada estava presente em todos os grupos. Então, eu respondi, não pontuei, porque eu achei importante para responder para ti, até porque está sendo gravado, até para ficar como um registro, para ficar, para que quem for ver ou ouvir, saiba que não existe nada, nenhuma questão de mágoa nenhuma, é só uma questão de saúde física e se afastar, ponderação. Por isso até que eu respondi, achei importante. E como tu trouxe depois em seguida esses pontos, eu ponderei também que era importante para ti falar isso conosco, porque isso ia ficar registrado de alguma maneira, e de alguma maneira isso vai ser usado no nosso trabalho do Assembleia ali, do abaixo-assinado. Até porque um dos pontos que a gente estava falando aqui é que isso é um acúmulo de conhecimento. Então, esse momento aqui é necessário, tu trouxe ele, tudo bem. A gente retoma para o abaixo-assinado. E quando a gente retomar novamente para o abaixo-assinado, a gente já vai estar com outra formação. Já com essa informação que tu trouxe, a gente já vai estar agregando ao próximo conhecimento que a gente vai estar produzindo. Essa eu já pratiquei ela numa casa de estudante direcionada à limpeza da casa. A gente chamava de ordem de higiene, OH. Então, na verdade, cada membro da casa, a casa era dividida em quatro áreas, e cada morador da casa tinha que fazer ficava responsável de fazer a limpeza em uma das áreas uma vez por semana. Então, tipo, isso fazia com que. E nunca era a mesma área. Tipo, a pessoa começava uma semana na área 1, na segunda semana área 2, na terceira semana área 3, na quarta semana área 4. E isso funcionava. Funcionou perfeitamente. E eu acho que é por aí. Sim, ali no IUF ficou claro, né? A galera chegou no final apodrecendo. No caso ali do Rio Grande do Sul, eu fui a viração de tempo ali, mas o que aconteceu foi que quando deu a viração de tempo que eu peguei, que eu tava de bicicleta e tava na rua, que eu tava calor e caiu uns 10 graus a temperatura, eu tava desgastado e acabei adoecendo. Então foi isso que aconteceu. Foi esse desgaste. Outra coisa é essa, né? A gente tentar eliminar os problemas e propor mais soluções, né? Então, sobre abaixo-assinado, vamos tentar colocar as soluções lá, né? Como resolver esses problemas e deixar uma coisa bem limpa, não deixar muita informação também. Quanto menos coisas a gente colocar ali na proposta, eu acho que facilita. Isso foi uma ideia bem simples, né? Com a metodologia de passos, ó, precisa desses cinco passos para isso ser executado. E a gente chega lá e executa esses cinco passos e faz. O que for complicado, como uma burocracia, a gente coloca prioridade, por exemplo, né? Concordo. Acho que a página que a gente for criar tem que ser completamente limpa, clara e funcional. Fácil de ser manuseado. A minha outra questão quanto ao abaixo-assinado é o que eu te falei, se seria um movimento pirata, né? Ou o foco no abaixo-assinado mesmo. Eu não sei se o foco no abaixo-assinado, porque o abaixo-assinado ele volta muito para a ideia só do registro partido, e depois que registra, acabou, né? Ele não é mais necessário. E o movimento pirata, a questão continua, né? Eu acho que isso pode ser agregado ao movimento e depois pode ser dado continuidade como até uma forma de, digamos assim, um conselho, né, fora do partido, um bondsman do Partido Pirata. Você conhece a organização Piratas Sem Fronteiras? Eu vi ali. que era mais ou menos a ideia do meu grupo ali, né, que eu chamo de Espaço Pirata. É criar uma organização internacionalista que produz mídia pirata, né, academia pirata, escola, né, e também a questão do internacionalismo, né. Acho importante, acho é isso aí. Cabe essa, isso que eu acabei de dizer, conflui com isso aí. Eles são tipo observadores do Partido Pirata, tipo gente que saiu do partido, mas que é observador, etc. Perfeito, acho necessário ter as pessoas fora do partido para fazer a crítica, essa que a gente considera como positiva, né? Não. Esse link aí é o Codex Pirata. Eu acho ele bem mais interessante do que nossas cláusulas pétreas, né? Ele fala o que é um pirata. Eu acho que se muita gente lê esse material aí, as pessoas podem se identificar mais com o Partido Pirata. Tipo, piratas são livres, são sociais, são críticos, etc. É, uma coisa que eu percebo e que para mim é claro é que uma coisa é instituição Partido Pirata e a outra coisa é piratas mesmo. Porque a instituição, no momento que tu institui ela já vem com limites, né? Muitos limites. Então, de certa forma, embora o Partido Pirata seja, surgiu em outra plataforma, mais moderna, com outros tempos, outro momento histórico, tudo isso, e outro pensamento, outras pessoas que formaram esse pensamento, o partido ele vai estar com limites. E eu acho que seria como como os comunistas têm, né, os partidos comunistas, mas tem uma coisa maior que é o comunismo, que é maior do que o Partido Comunista. Então, acho que o Partido Pirata, ele é menor do que o termo pirata pode ser e deve ser. Aí tem o endereço da lista de e-mail, né, que é uma lista aberta que qualquer pessoa pode usar. Então a gente pode estar divulgando ela para todo mundo usar. E tem a outra lista que é do Partido Pirata de Associados. Eu acho que lista de e-mail é a melhor forma de engajamento, porque quem quer participar mesmo vai usar o e-mail, né? Alô? Sim, estou aqui, eu só estou copiando umas coisas ali no pad. Pode ficar com a palavra, eu já retorno. Outra coisa que eu acho que se perdeu é a gente passou um ano, né, sem reuniões online nacional. Em agosto a gente conseguiu fazer algumas aqui no Mambo, mas só foi para a questão da secretaria colegiada, a secretária que saiu do partido, né, Fabiana de Curitiba, Paraná. Eu acho que essa questão da reunião frequente nacional é muito importante para, tipo, essa proposta que você está trazendo aqui poder ser discutida com mais gente, porque a reunião nacional vai ter uma divulgação maior. A gente tinha aqui uma média de 20 a 40 pessoas participando. Exatamente. Eu já vi, acho, reuniões com esse número de participantes. Eu já participei de reuniões grandes. No Fisli ali teve uma reunião que teve 12, 13, 14 participantes. Foi bastante gente. Então, a gente pode convocar, talvez para terça-feira, essa reunião para apresentar o que foi discutido aqui hoje, né, o PED, e tentar fazer com que mais pessoas contribuam no PED, ou numa lista de e-mail, no fórum, ou na Wiki, né, sei lá, e tentar sintetizar todo o material também que já foi discutido sobre a coleta de assinaturas. Tem muito material que já foi feito, mas o que foi aproveitado, não sei se tem muita coisa boa. Tem o Luan de Curitiba, ele fez uma proposta boa que eu gostei, tem no PED que eu posso te passar. O Alex, que é o coordenador do Nordeste, fez algumas coisas. Então, a gente tentar ver o que tem de útil, né, em cada discussão dessas e tentar sintetizar. Como disse, deixar o mais simples possível. Perfeito. E daí eu acho que até a gente pode concluir a gravação desse diálogo aqui, né? Para não ocupar tanto espaço da tua memória. E depois eu tenho umas perguntas para te fazer que daí não precisam nem ser gravadas. Exatamente, esse é outro ponto essencial. Nunca passar de 1 hora, porque a gente marca uma reunião 22 horas na terça-feira, né? Ela começa quase meia-noite, termina 2 da manhã, as pessoas não podem acompanhar, né? Isso aí. Então, estou desligando o áudio. Tem mais alguma coisa para falar? Então, só que então fica confirmado aí para terça-feira. Quem mata pode marcar essa reunião aí, tu faz esse papel e já que está em mais espaços que eu no Telegram. Mas acho que é melhor você mesmo. Eu faço a divulgação. Beleza.